04206, voe direto Romeo Fox 018. Ok, Romeo Fox 018, 4206. Azul 4206, chama o centro, frequência 126, decimal 85, secundário 12545, bom voo. Ok, vai chamar 1285, altero 2545, 4206, boa noite. 3897, feedback estacionamento no 612. Autorizado, Chantaque. Estacionar. Paulo Salvador, boa noite, igual no 645, informação OISC, a posição 02, autorização Vitória. Igual no 645 para Vitória, prepara daí um instante para cópia. Desculpa. Acionado, é pronto pro táxi da companhia OBD 228, autonomia de 4 horas, com fim. Centro 897, liga táxi, bate um índio, ponte espera 1895, ajuste 1020, boa viagem. Bate o índio 1895, lá o tanto aí, 3897. Solo, Gol 645, teria alguma previsão da nossa autorização? Agora, pronto? Pronto. Vitória, autorizado 370, via Perusque 50, decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael Leda Bideve. 5557, transponder, 120, decimal 80, controle. Poderia confirmar o nível autorizado 370, no serviço 360? Corrigindo, nível 360. Autorizou Vitória, 360, conforme. Dael Leda Bideve, com curva direita após, continuou o transponder 5557. O controle 12080. Correto, chame pronto, pushback acionamento, portão 2. Totalmente pronto no 02, pushback acionamento. Ordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, inicie chame táxi. Após a passagem da aeronave da TAM, autorizado, chamarei táxi. Salvador, eu tenho 3897, próximo ponto de espera pronto. Sou 3897, sou autorizado a alinhar e decolar de pistão no zero, vento no 40 graus, 129. A linha decola de pistão no zero, tenho 3897. O 897 decolou ao 08, controle Salvador 120, decimal 8. Trente 397, boa noite. Trente Salvador, boa noite, tá 3897. 3897, suba, se mantenha o 320 na saída da EL, após 2 mil pés, vou indo para o Edilita. 2 mil pés na saída da EL, após... Leda. Táxi, o Gol no 645, POB 132, autonomia 3 horas e 40, alternando com o Fins. Autonomia 45, direito que ainda está ponto esperadão no zero, quando lá torre no 895, ajuste no 020. Direita, ponte espera, torre 189, sempre que tem uma boa noite. Boa. Salvador, Gono 645, ponte para Dona Zero, pronto para decolagem. Gono 645, autorizado alinhar e decolar, estão no zero, vento no 40 graus, 1 no 29. Autorizado alinhar e decolar no zero, Gono 645. Gono 645, decolou 12, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Gono 645. Controle Salvador, boa noite, Gono 645, 1700 pés, da El Leda de 10. 045, suba e mantenha 360, saída da El. Após 2.000 pés, vai no pé de Leda, após Leda, Bidev. Após 2.000, Leda, após Leda, Bidev, igual na 645, sobe o 360. Salvador, boa noite, Sané. 6259. 6259, aguarde cópia, prepare a Dael. Prepara a Dael, aguarda a cópia. Charlie, Fox Golf, 2-2, everyone stand on gate 1-1, look at pushback and startup. Clear pushback, startup, go for tech, Fox Golf 0-2-2. For pushback and startup, call this for taxi, Fox Golf 0-2-2. Reporte para a descida. Salvador, voo 9705, sentido da informação ISC. 705, boa noite, identifique, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés com 1020. Identificou, chegada a Bonf, 4 mil pés com 1020, 9705. Oi. Está no pátio 5, qual o POB? 08, acionamento táxi decolagem 1895, ajuste no 020, boa viagem. Do 2789, desça para 5 mil pés com 1020. A 3897, chame centro Recife 251, alterna 13325. 3897, boa noite. É 259, pronto, 4. Guarulhos 360 autorizado, via peso 190. Fala da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5553, o transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado 360, Guarulhos, peso 190, decimal da 10, na Dael, Leda, ótima. 553, o transponder, é o 8062. Correto, chame pronto, 9. É que você pode na papá, ajuste o time turma 020. Jet Wings autorizado ingresso compartilhado para 1,7. Zero ETT do Tafani. Airport Gozira Chuchuca, Liver Taxi, Bahia April 1, Taxiway India. On holding point, call Tower Monet, Smaller 5, Batimento 7, 1, 0, 2, 0, have a good time. Taxi Bahia April, yeah, holding point, runway 1, 0, K9, 1, 0, ETZ, and contact Tower on 118.3, Airport Gozira Chuchuca. Papá Serra Kilo Índia, decolou 23, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Serra Kilo Índia, boa. Controle Salvador, o papá Serra Kilo Índia, decolado na sua escuta. Serra Kilo Índia, Tony 0130, suba para mil pés no corredor axé. 0130, mil pés, corredor axé aqui em Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia, Libra Ascensão 085, direto Valença. 085, direto Valença, Serra Kilo Índia. 118, Small Line 5. 118, Line 5. Auto 18, Sol, 086, holding point 910, ready. Portugal 022, clear the line up and take off runway 10 wind 150 degrees, 12 knots. I'm at my station, stop runway 10 Portugal, 1-0. Vitória da Conquista autorizado 200 via rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita no perfil da árvore, eleva. após eleco piló, piló conquista 5565 transponder 120 decimal 80, controle. Entre do 200, decola na média, curva direita, arbor, elefa, oblor, depois torna conquista 565 transponder 208, controle. 2781, correto, chame pronto, pushback, acionamento. Chamado. Estabilizado e avistando a pista, 1705. 1705, completo LS, chame Torre Salvador em 1895. 1895. Azul 2789, desça para 2010, 1020, livre LS, X-Ray. Informe estabilizado. É, porta é estabilizado. Para ataque 169 a bordo, são 540, alterna para o galeão Busca, né? Pené 6259, Big Taxi, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1020 no ajuste, boa viagem. 6895, Pátio 1 no espera para Pátio 1 no Índia, Busca, né? Obrigado, bom trabalho. Portugal 02, airborne at 27, control 1, 20, decimal 8. 0, decimal 8, airport 02. Portugal 0, on a normal transition, D-loop crossing 2,300 feet. Boa noite, é Portugal 022. Climb maintain level 390 Momo. Climb maintain fast level 390 Momo, departure Portugal 022. Pista no 0, voo 1705. Descida o Serra Aquilo Índia, tá visual com Valença. Serra Aquilo Índia, descida, condições visuais para atitude de Tarso de Valença, reporte cruzando 3.500. Serra Aquilo Índia, May you proceed from present to position direct Kogbu? Kogbu, approve it, sir. I Kogbu, I Portugal 082. 629, a linha de decolagem de imediato? Afirma, senhora. A linha mantém o no zero, preparando para decolagem. Afirma, senhora. A linha e a vaga para decolagem de imediato. Batidão CDT, que é meio para aceitar aqui, Lupo. Posso fazer o YouTube, mantém heading Cogburn Await, coordination with Resistance Center. This call for position at Portugal 022. Obrigado. Foi ele, SO Azul. 2789, chame Torre 1 no 895. 895, né? Erra aquilo, Índia. Ok. Volta. Decolagem de 1-0, vento 1-40 graus, 1-2-9. Só reportando da Juliette, 1-7-0-5. Baixou e travou, azul 2789. 2789 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-40 graus, 1-49. Leve pouso. Oxalé 6259, decolador 33, controle Salvador 1-20-80, bom voo. 2080, graças, uma ótima noite, muito obrigado. Controles, Salvador, Ocean, 6259, muito boa noite. Boa noite, Ocean, 6259, suba e mantenha o 360, saída da El, voa Leda na presente. Afirmativo, senhor, a ascensão é para o 360, e o senhor autorizou Leda na presente, agradece ao Ocean. The frequency 12685 enable 12545. 12685 enable 12545. 2789 no solo 36, livrou no 2129. 2129. Juliette para 0219705. Salvador, boa noite, azul 2789. Azul 2789, taxi via Alfa, quilo parte 3. Vamos lá, atento ao sinalizador. Alfa, quilo parte 3, cara, atento ao sinalizador 2789. Ah, afirmativo, senhor. Sente que deve jogar na Mega Sena, então, ótima da presença, agradecendo. Ó, senhor. Se ganhar, não esqueça de mim. Com certeza, o cheque vai direto pra sala IF. Boa noite, azul 275, pronto para pushback e funcionamento para o Pátio 3. Pátio 3 autorizado, sim, tudo bem. Chamará para o Pátio. Salvador-San 3197, informação Whisky para a cópia Galeão. San 3197, Whisky confere, um minuto para a cópia. Salvador, boa noite, Zé Meia, boa noite. Salvador, Azul 2781, pronto, táxi 72 a bordo, 0300 de autonomia, alternando Salvador. Muito obrigado. Puxa, Zé Meia 259, chame Centro Recife agora em 1251, não alterna o 3325, uma boa viagem, boa noite. Não copiei, porém considerarei que o seu cotejou certo. Agora alto e claro. Certo. Salvador, boa noite, Azul 2781, próximo do Pantera da 10. Azul 2781, está autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 130 graus, 10 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar na 10, Azul 2781. Gadael Lederumi, 5572 do transponder, 120, decimal 80, controle. Confirma o transponder, por favor. 5572. 340 até 9257. Gael Lederumi, levada 10, curva direita, acionado 5572, controle 208, na 3197. Correto, cotejamento, time pronto. 7 pushback 40. No 866, vou na Projetuna, desça para 2020, livre LS X-Ray, informe na final baixadona. Projetuna, livre LS X-Ray, desça para 2 tropé. Confirma, ajuste? Vou no 020. Vou no 020, não é isso mesmo. Azul 2781, decolou 46, controle Salvador 120, decimal 8. 308, até a volta, se orienta. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. 781, suba e mantenha o 200 na saída Arbor. Subir e manter 200 na Arbor, 2781. Treinamento em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o puxo. Autorizado, coordenação, 3197. Salvador, TAM 3197. Pronto, Popuxa? É, negativo, tem um problema com o equipamento do solo e vamos permanecer mais alguns instantes. Gente, pronto. Reportará pronto, 3197.